Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é terça-feira, são 8 de junho de 2010, eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui para mais uma emissão deste Musicália, que, como já sabe, vai para o ar sempre entre as terças e sextas-feiras, entre as 20h30 e as 21h. Ora bem, na emissão de hoje e na próxima vamos fazer aqui uma espécie de best-of, o melhor que por aqui já passou nestas mais de 25 emissões de Musicália. Vamos trazer aqui à antena temas que foram cantados noutras línguas e que nós aqui fomos passando ao longo do tempo. E vamos começar com três músicas alemãs, para depois ouvirmos três músicas húngaras. Vamos ficar em primeiro com a música de... A música de Andrea Jürgen. Vamos ouvir Lambada, uma cantora que já aqui tocou e que fez sucesso, digamos, aqui nas nossas audiências, que marcou, que passou a ser companhia regular nestas emissões aqui da Rádio Antena Web. Vamos depois ficar também com Mônica, na voz de Oli Martin, e vamos acabar com uma música muito bonita de Michael Holm, chama-se Erluta. São estes os três primeiros temas. Vamos começar a dançar e acabar mais na balada. Estas são as três primeiras músicas da emissão de hoje, 8 de junho de 2010, desta emissão do Musicália.

Man begnadigte ihn, er bekam lebenslang. Er träumte von Flucht und ließ nichts unversucht, bis er schließlich entkam. Damit fing die Jagd an nach Elute. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannten ihn Elute. Was er wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Aber Spanien war damals kein Land für einen wie Elute. Doch weil er für das Recht aller Rechtlosen stand, waren sie für Elute. Nicht um Elute nur ging. Hier war einer wie sie und er beugte sich nie. Ihre Hoffnung, sie stieg. Denn sein Sieg war ihr Sieg. Denn sein Sieg war ihr Sieg. Auf und ab durch das Land ging die endlose Jagd. Wo immer er war, überall hing das Bild von Elute. Er war wie Robin Hood und es ging lange gut. Dann schloss sich die Falle, das Ende schien nah. Doch ein Wunder geschah in dem sonnigen Land von Elute. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannten ihn Elute. Was er wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Und es kam ein neuer Morgen ins Land, er kam auch für Elute. Denn die Freiheit, die dort für die Menschen heute gilt, sie gilt auch für Elute. Er hat nie das Licht der Sonne gesehen, sie nannten ihn Elute. Was er wollte, war nur ein Zuhause und mehr Brot und ein Ende von Hunger und Not. Und es kam ein neuer Morgen ins Land, er kam auf Elute. Denn die Freiheit, die dort für die Menschen heute gilt, sie gilt auch für... E vamos agora para mais três músicas nesta emissão do Musicália. Mudamos agora o país, vamos até a Hungria escutar os Apostol com Iavo Kiavo Must Ajivan. Vamos depois ouvir nesta emissão outro tema que por aqui passou e que acabou também por marcar a sua presença nas emissões da Antena Web. Estou a falar dos Motorrock, eles que nos trazem um tema e que nós vamos então passar a apresentar também, é um tema que com certeza que vai reconhecer quando ouvir. Vamos também ficar com uma musiquinha, a terceira. Eu poderia trazer Kati Kovacs com a Festus Akexvec, podia, só que cá está, é uma música que já é tão das programações da Antena Web que já quase que é difícil associá-la ao Musicalia. O mesmo já não se pode dizer de Olian Yolizic dos Express. Também já faz parte da nossa grade das escolhas, mas é uma música que passou pela primeira vez aqui no Musicalia. E, portanto, vamos ouvir pela primeira vez, aliás, pela primeira vez não, vamos ouvir a música que passou aqui na emissão do Musicalia pela primeira vez, a música dos Express, Olian Yolizic, um sucesso dos anos 70 na Hungria. E são estas as três músicas que vamos ouvir já de seguida nesta emissão. Aki borá, de lehet még ellened is, mind caso che è che cerco ella. Sua semuna é e que queria ela fez é que filha tu que as bonita choqueza que me negar é mais. Kikma egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek otthon rég nem vál már. És mindenkiért, aki nem lehet itt, mindazokért egy-egy gyertya égen. Mindazokért, kiket nem láttunk már régen, akik velünk együtt ünnepelnek az égben. És mindazokért, akik nincsenek itt, mindenkiért egy-egy gyertya égen. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot, mosolyod hangodat, puha kis ágyodat. Te vagy az, ki emlékemben megmarad, oly tisztán megmarad, s az idő mi elszalad, most úgy hiányzik nekem, és feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a képzeletem, olyan jól esik mindig a szívemnek, újra álmodni rólad és rólad, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak én. Ugye nem baj, ha néha még felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot. Igaz, régóta mással élsz, s rólam biztos nem mesélsz. Futnak a hónapok, évek, de nekem most is annyit érsz, mint rég. Újra álmodni rólam is rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek, újra sétálni. E vamos encerrar esta emissão com uma música russa. É verdade. Tatiana Mulanova, já que estamos mais numa de baladas, vamos ouvir Tatiana Mulanova com o tema Niplots. É um dos temas que vai... Aliás, foi um dos temas que tocou aqui nas primeiras edições do Musicália. Na próxima emissão vamos poder ouvir música romena, francesa, árabe também, enfim, vai poder ouvir um bocadinho de tudo, grega, enfim. E pronto, e depois logo lhe diremos qual é que é o tema que irá ser daqui a duas semanas. Já sei qual é que é, mas só para a semana é que lhe digo. Ah, pois é. Enfim, bom, vamos à música. Eu espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, há lá fora, não perca mais um documentário sobre o Egito. Mas isso já são outras contas, outros programas. Para já, é mesmo os Leva Soroni e a Sevijinha com o tema Tchau Bambina. Aliás, peço desculpa, Tatiana Mulanova, já estava com a cabeça noutra música. Tatiana Mulanova com Niplots a encerrar a emissão de hoje do Musicália. Tenha a continuação de uma ótima noite. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Eu estou de volta amanhã, à mesma hora, às 20h30. Até amanhã. Теперь последний раз, последний раз. Пойми, теперь не думать не смогу я о тебе. Сама не знаю, как позволила себе, чтоб ты любовь мою забрал в тот час, когда тебя увидела и прошептала да. Но ты пойми, пойми меня, ведь знаешь, как люблю тебя, люблю тебя. Так знай, тебя везде я отыщу, где б не был ты. Я и спешу